Shamatha Vipassana. Então, bem rapidamente, Shamatha Vipassana, certo? If we give a Western template, one can say Shamatha is contemplative technology, Vipassana is contemplative science. Então, se a gente pode dizer assim, usar um template, um modelo ocidental para falar sobre isso, Shamatha é uma tecnologia e Vipassana é uma ciência de contemplação, ambas. So the shamatha invariably entails simply placing the attention. Então o shamatha invariavelmente implica apenas pousar a atenção. And then developing stability and vividness in that placement of attention. Então nesse colocar a atenção você desenvolve estabilidade e nitidez. Whether as on a particular object. Se é um objeto particular. Or simply resting in the awareness of awareness, just placing there. And then arousing stability and vividness. Ou repousar na consciência sobre a consciência e então gerar estabilidade e nitidez. It does not entail inquiry or investigation. Não implica investigação ou questionamento. It's simply a set of practices, methods designed to cultivate relaxation, stability, vividness. Então é simplesmente um conjunto de práticas voltadas para desenvolver relaxamento, estabilidade e nitidez. The culmination of which is your mind dissolves into substrate consciousness. E o ápice disso é que a sua mente se dissolve na consciência substrato. Vipassana always entails some mode of inquiry. Então Vipassana sempre tem a ver com algum modo de investigação. A type of question. Um tipo de pergunta que se coloca. It may entail a lot of cogitation, as in engaging in Madhyamaka analysis, drawing on the reasonings of Nagarjuna. Então pode envolver um bocado de raciocínios encadeados, como por exemplo quando nós falamos na Madhyamika, no caminho do meio de Nagarjuna. Or it may entail simply a very careful scrutiny, observing, for example, one's body. Ou pode ser apenas um escrutínio muito cuidadoso, por exemplo, do próprio corpo. One's feelings, investigating, probing to see are they stable, are they momentary. As sensações, vendo se elas são estáveis, se elas são momentâneas. So Vipassana always entails some mode of inquiry, of investigation, of careful scrutiny. Então a Vipassana sempre envolve esse questionamento, essa investigação, algum tipo de escrutínio. And it's in the pursuit of insight, of knowing. Então, é na busca do conhecer, do discernimento, de saber. So Vipassana yields its fruit when one gains some direct ascertainment. Então, a Vipassana dá o seu fruto quando a pessoa consegue afirmar algo, consegue dizer que algo é verdade. And then the very great transformative power of Vipassana is when it's unified with Vipassana. Então, o poder transformativo da shamatha é quando ela é unida com a vipassana. So that one can go beyond realization to achieving confidence. Então a pessoa vai além de uma realização de um ponto e atinge a confiança. That you stabilize in that insight until it completely saturates your awareness and the, how do you say, opposing delusion is completely eradicated. E então você se estabiliza naquela. Você continuamente se estabiliza naquele insight que você obteve, de forma que ele satura você completamente e ele impede que que a delusão correspondente surja. Now, having said that, Dujum Lingba, this great 19th century Dzogchen master, comments on the practice of settling the mind in its natural state, that it may actually yield vipassana kind of insights. Então, tendo dito isso, Dujom Lingpa, um grande mestre de Dzogchen do século XIX, ele diz que se a pessoa repousar, usar a prática do repouso na própria natureza da mente, na sua própria natureza, isso pode naturalmente produzir um resultado como o de Vipassana. So, as you're very carefully observing, from moment to moment, the arising of thoughts, images, all types of mental events. Então, quando você está observando momento a momento o surgimento de pensamentos, de imagens, you may have direct insight into their impermanent, momentary nature. Você pode ter dessa forma um insight direto da sua natureza momentânea. You may have direct insight into their dukkha nature, their unsatisfying nature, as long as there's insofar as or as long as there's grasping, attachment, aversion. So a deep insight into dukkha. Então você pode ter um insight profundo em dukkha, na natureza insatisfatória desses elementos. Você reconhece que eles quando estão vinculados a apego, aversão e ignorância, eles vão produzir insatisfação. And by carefully examining these mental events arising, these states of consciousness arising, you may see directly there is nothing in any of them that is I or mine. They're simply events arising in the space of awareness. E quando você examina isso com cuidado, também você pode acabar reparando que não há nada nesses fenômenos que seja eu ou que seja meu. E isso é outro insight que surge de perceber os fenômenos. So that practice is presented as a shamatha practice, but it's right on the cusp between shamatha and vipassana. E então essa prática, ela é apresentada como uma prática de shamatha, mas ela está bem ali na intersecção onde shamatha vira vipassana. Okay, is that clear? Tá claro para vocês isso? Yeah.